Descoberta em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arc-en-ciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Cinco dias a trabalhar, mas eu hoje vou parar. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu, ir com quem me ama. Sexta-feira à noite, tudo meu. Bonjour à tous, il est 17h03 sur Radio Arc-en-Ciel. Vous nous écoutez sur la station 96.2, mais vous pouvez aussi nous écouter sur www.radio-arc-en-ciel.fr. Que canseira. Só nas festas do melhor volta depois o meu amor, para estar até domingo só comigo. Et vous êtes avec Manu sur l'émission Descoverte de 17h jusqu'à 19h. Et on va essayer de passer 2 heures agréables. Voilà, de la musique, il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Spécialisé dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience. Voire selon le profil, contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Vocês sabem que no dia 9 de novembro é uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na Sala Montesson em Saint Jean Blanc e que a convidada dessa festa vai ser a grande artista Maria Lisboa. A Maria vai com tudo, já, e eu não quero ser mais um...

bebinha, ela terá que ser minha lá no baile do amor. Kik ou homme portugais. Et on continue avec Enzo Di Palma. Onde sarà? Tu ne sta conmigo. Tu con altro chico. Te sarà pesando. Onde sarà? Tu amor sincero. Yo te estaba buscando un amor verdadero. Ha sido muy listo con mi voglia a te. Tutto zucchero da metti in bocca a te. E facisse più bella che sta vita mia. Non si non suona tutti una poesia. Ha sido muy listo con mi voglia a te. Non passasse giornata aspettavo da te. E sta fatti un po' d'ora la sentenza giù. Non son bassa in dei suono si voce stai tu. Si non me ce stai. E facisse più bella che sta vita mia. Non si non suona tutti una poesia. Ma si non mi pulisco con mi voglia a te. Non

casamos, muita coisa nós juramos, mas tu não queres saber. Estar na tristeza na alegria, ajudar o dia a dia, mas tu não queres saber. Eu passo o dia a trabalhar, passo o dia a cozinhar, e tu não queres saber.

que assim a minha ferida. Eu partei, foi no pé dela, a menina me falou, mas pra cima das canelas, eu fui parpando. Eu partei, foi no joelho, a menina me falou, mas pra cima, um par me veio, eu fui parpando. Eu partei, foi no pescoço, a menina me falou, mas pra baixo é dois caroços. Eu partei, foi no peitinho, a menina me falou, mas pra baixo tem um buraquinho. Eu fui parpando, eu partei, foi no umbigo, a menina me falou, mas pra baixo é um perigo. Eu fui parpando, eu partei, foi na virilha, a menina me falou, mas pro lado é uma fria. Eu partei, foi no pé dela, a menina me falou, mas pra cima das canelas. Eu fui parpando, eu partei, foi no joelho, a menina me falou, mas pra cima, um par me veio. Eu fui parpando, eu partei, foi no pescoço, a menina me falou, mas pra baixo é dois caroços. Eu partei, foi no peitinho, a menina me falou, mas pra baixo é um buraquinho. Eu fui parpando, eu partei, foi no umbigo, a menina me falou, mas pra baixo é um perigo. Eu fui parpando, eu partei bem de mansinho, a menina me falou, vai parpando com carinho. C'était Léo et Leandro. Donc voilà, on va se faire une petite pause de pub et on revient tout de suite après la pub. Viver a vida louca. Hoje quero deixar na boca.

que vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar este bailão. Quem me dera ter esse

Et oui, c'était Maria Lisboa, a Maria vai com todos. E a Maria vai conosco le 19 de novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Donc n'oubliez pas cette date, le 9 novembre à partir de 21h à la salle de Saint-Jean-de-Blanc. Maria Lisboa qui sera là avec ses danseurs. Et nous, bien sûr. Et on continue avec Ronald et non vous Volta à la Chula. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién.

tu beso callado. De lejos voy a llegar. C'était Pedro Brunoz. Donc voilà, notre émission arrive à sa fin. Il est 19h01 sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure, 17h-19h. Là, je vous laisse en compagnie de Teresa avec son émission LDT. Donc je vous souhaite un bon week-end, un bon fin de semaine. À la semaine prochaine. La vie mêle sur Arc-en-Ciel Orléans.